当时在这联系过我老的妹妹。 Bom, no 166, livre ingresso, portão 03. Livre ingresso, parou, peraí. Bom, no 166. 0 direita, 1211. 211. Solo, 6143, livrou. Chanel 1143, está livrando agora a pista, prosseguindo para a taxiway. Livre táxi até antes da Juliette, o Chanel 6143. Livre táxi até antes da Juliette, o 6143. Salvador 7353, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0154. 7 para o 050, 0154. Tráfego, chamou? Chamou 6201, por gentileza, agora para Galeão. Qual é a posição? 4. Oceaner 6201, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível de... Nível 360, saída da El Leda após Irune. Curva direita após decolagem, transponder 5531, controle 120, décima 8. Cruzado 360, Rio de Janeiro, Galeão, conforme o rato do plano de voo, decola da 10, da El Leda Irune, curva direita 5531, 208, Oxané 6201. Correto, chama pronto para acionar. 6201, graças. Salvador, 79352, com a Quebec no Pondigal. 79352, desça via Aman para o nível de voo 060, ajuste na 014. Boa, Aman 014, autorizando a descida para 6000, 79352. Anemia 1143, livre ingresso, portão 07. Livre ingresso para o 07, 143. Romeu Oscar Mike Tango, informo que a aeronave encontra-se a 2 milhas ao norte do corredor, não está no corredor em terra, no corredor forte, o Oscar Mike Tango. O Oscar Mike Tango está com isso. retorno 869, chame Recife 1288, alterna 1353. Recife em 1288, alterna 1353, voo 1869, uma boa. O 2591, 8 milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 160, chama controle Ilhéus na frequência 1201. 201 Ilhéus, chama lá o 79353, desce para 4 mil pés. Desce para 4 mil pés, pode confirmar após a mão por hoje de Duna? Após a mão, voa. Após a mão, autorizado Duna, o 79353. 79353, após a mão, a posição Duna, e descendo para 4 mil. Romeu Oscar Mike Tango, ingresse no corredor Interlagos, 1 mil pés. Interlagos a mil pés, o Oscar Mike Tango. Então, controle. Prossiga na sua escuta. Você tá voando o ingresso do corredor Interlagos, você ainda tá mantendo o litoral. Afirmativo, eu tô mantendo o litoral. Autoriza mil pés aqui pelo litoral até o próximo aeroporto. Eu tô quase na través de Interlagos. Ô, Mike Tango, tem condições de voar, condições visuais na proa 300 da presente? Afirmativo, visual na proa 300 da presente. Ok, o ajuste 1014 está livre de descer até 1 mil pés. Inicie curva agora para evitar aproximações aí no eixo de decolagem da pista 90. Autorizado, iniciando de já a descida para 1000 pés na proa 300, Oscar Mike Tango. Você já está visual com o aeródromo? Afirmativo. Essa proa 300 aguarde transferência com a torre para a sua base, para a final 17. Está aguardando na sua escuta. 79353, desce para 2000 pés, autorizado em essa fluida, pista 10, repostabilizado. 7 para 2000, repostar estabilizado, em essa fluida 10, mais 353. 79352, desce para 4000 pés. Em descida, 4000 pés, 10, 14, 79352. Autorizado, chama tanto do táxi. Confirme. 71352, após a MAN. E a chegada a MAN, o senhor vai voar a MAN após proa de Luna. Proa do ano, 79352. Romeu, Oscar, Mike, Tango, chame Torre 11895. 3895, Tango, obrigada. Salvador, boa noite, ao Papa Romeu, Oscar, Mike, Tango. Oscar, Mike, Tango, reporte vertical da Enremar. Não está visual o Oscar, Mike, Tango. Está paralelo à pista, agora visual com a 17, a gente está na base da 17, baixado e travado. Gente, autorizado girar a base pela esquerda, final da 97, condição de incrementar o Papa Romeu Oscar Mike Tango? Afirmativo, de já tá na base da 197, incrementando, baixado e travado o Oscar Mike Tango. Gente, aguardando a autorização de pouso, Oscar Mike Tango. Tá no seu aguardo. 79353, aguarde coordenação 14. Diante caso as condições de tráfego permitam, a gente faria aproximação pela pista 10, a 1000 pés, e ingressaríamos conforme a carta na perna do vento da 127, caso seja possível. Guarde coordenação, 79353. Grato, 53. Como é que Tango confirma o pátio? Pátio da ADI. Tente autorizado pouso pistão no 7, vento 180 graus 062 de nós, 890 no 4, Papa Romeu, Oscar Mike Tango. Autorizado, Oscar Mike Tango. 352. Sete, nove, três, cinco, dois, deixa para 3000 pés, a gente não zero no quatro. Autorizando a descida, 3000, não zero no quatro, 793, 52. Sete, nove, três, cinco, três, reporte para modificação de regras, a torre autorizou o pouso na pista 17. 7953, a orientação é então seguir o ILS e a gente ingressa na perna do vento, ela autorizou a base pela direita. 79353, confirma, o senhor vai modificar as regras no momento, está presente? Minha condição, já estou visual com a 190 e o farol. Sim, 79353, plano IFR cancelado aos 2053. Chame agora a torre na frequência 118.95. 118.95, muito obrigado. 9353. Salvador, muito boa noite. 79353. Confirmando, 79353. Autorizado continuar a aproximação, reporte trem checado. Gente, entendi, da aproximação da 10, após o ingresso perto do vento da 17. Foi essa a coordenação feita pelo controle? Afirmativo. Confirmando, o senhor vai solicitar cancelamento de reca. Ok, já foi cancelado, já estou voando sob condições visuais, na final da 10, com trem fixo. Estou passando a posição duna, apresentando o presente momento. Ciente, continue mantendo a proa do marcador externo, tem condições visuais de ajustar o marcador? Completamente visuais. Ciente, sobre o marcador, inicie a curva pela esquerda, informo que a sua retaguarda, aeronave também da companhia 7, prosseguindo para a final da 10. Após o cancelamento, vai prosseguir para a final 7 e irá perder a prioridade, ok? Será o número 2 para a aproximação do campo. Ok, o aeronave da 7, a aeronave de trás deve pedir mais procedimentos, só para a informação da torre, tá? Cliente, porém, todavia não foi solicitado. Cliente. Beleza, confia, meu velho. Nadiva, azul 4206, solo. 4206, prossiga. Obrigado. Vimo, fique tranquilo. Iremos ajudar na medida do possível. 753. Agradeço, 53. Está com 115 agora, 3.05, alterna a nação. Livre táxi, Índia e Alfa no ponto de espera, transferência. Índia e Alfa, ponto de espera, 1895, azul 4, 206. Descurvando à esquerda para livrar o eixo da 10. 753, autorizado curvar à esquerda, base pela direita, condições de efetuar base curta? Firmo. Base curta então, 753, reporte na curtíssima da 17. O vento é 1970 graus 08 nós, ajustando 0 14, 1000 pés. 79353, vai acusando a curtíssima da 17. 1000 pés, 753, ajustando 0 14. Cliente iniciando então a descida para 1000 pés com ajuste previsto, 9353. Da 3897, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da REL, transição ótima, controle 1.20.8, torre 1.8.95, transponda 5.0.1.1. Pode confirmar a frequência de transponda, senhor? Controle Salvador 1.20.8, torre 1.8.95, código transponda 5.0.1. O PESO 9353 visual com a 10, ou desculpa, 17. Confirme? Os 9353, 1000 pés, visual com a 17. Gente, autorizado de base, via repouso pistão 7, o 753, o vento é 1.70.08 nós, e o ajuste no 0.4. Serra Lima X-Way 9353. 753. Ferro Azul 4206, pode estar pronto? Azul 4206, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Levanta aí 4206. Base para a final com trem fixo, 79353. Livre pouso no 7, o vento 170 graus 07 nós, hoje no 0.4. 753. Seale Max Ray 9352, é a torre? 2.95, 79352, obrigado. E uma boa semana, senhor. Boa semana, você também. Alô, Salvador, 2712 da Azul para puxa acionamento 43. Como curso localizador? 79352, continue a aproximação, confirmando, cancele e prossegue para o 17. Negativo, 10. Gente. Azul 4206, livre decolagem da 10, vento 170 grau 06 12 de nós, hoje no 0 no 4. Livre decolagem, Azul 4206. Sete, nove, três, cinco, três. Táxi à sua direita, pátio 5, hangar da Aerostar, ao estacionar, frequência livre. Gente, táxi à direita, para o hangar da Aerostar, lá, frequência livre, muito obrigado, 9353. Salvador 6259, informação. Chanel 6259, ciente, aguarde cópia. Quebec, aguardando cópia. Azul 4206, decolado aos 02, controle 1208. 208, obrigado, boa noite, 4206. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4206 vai cruzando 800 pés na subida Puca. Azul 4206, acione o código 5005. Acionando 5005. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba via Puca para o nível de voo 330. Via Puca para o 330, 4206. Estão fechando as 0300 Zulu ou 0345 Zulu? Só um instantinho. Obrigado. Habilidade para reduzir o atraso. O 4206 é solicitado da presente a Prodi Aracaju. O 4206 inicialmente voa e jama, aguarde de coordenação com Aracaju. Estimativo, senhor. Inicialmente jama, aguarde. O 4206 da presente autorizado para o de Aracaju. Vou de Aracaju, 4206. Sete, nove, três, cinco, dois, solo ao 05, próximo à direita, 1211, solo. 1211, 793. Sou 79352 para a carga Aerotáxi. Livre táxi, próximo à sua direita, é a Taxi Alfa. Reporte antes da próxima, depois da Alfa à esquerda, que será a Taxi Juliette. Direita Alfa, antes da Juliette, o 79352. Firmo. Solo Salvador, para informar, o azul 2712 ainda mantendo a posição, chamará para novo push em acionamento. Gente, na escuta. Não. 79352, standby no transponder. Solo. Diga 79352, de standby. Obrigado. Pronto, da saída prevista para o 6259 da Xanã. O Xanã 6259, autorizado conforme rota do plano de voo para Guarulhos, nível 360. Saída da EL, transição ótima. Curva direita após decolagem, transponder 5020, controle 120.8. 3A360, da EL, ótima, cola, curva direita, 5020, transponder 208, após posição 07. Cotejamento correto, chama pronto para acionamento. Camarada. 79352, autorizado o cruzamento do Pátio 1, após o cruzamento. Vai passar a cauda e ligeiramente à esquerda de um Airbus 320 da TAM. Naquele ponto, ele já estará prestes a ingressar na Taxiway Lima. Ao ingressar na Taxiway Lima, chama novamente a Torre Salvador, 18.95. Próxima à esquerda, passando na retaguarda do avião da TAM. Pode confirmar a torre? A torre será em 18.95. E o TAM, ao qual estou me referindo, ele é a última aeronave após essa ponta aí do Pátio 1. É a última aeronave que vai ficar à sua direita. Ok, então prossegue em frente, o 79352. Afirma. Afirma, em frente. Obrigado, irmão. Vou seguir a centerline aqui. Obrigado. Solo Salvador, 2712 para novo push em acionamento. Puxa, né, 6201, na guarda de autorização. Guardado, acionamento, 2012. Agora sim, autorizado, em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. O Xané 6201. Autorizado, chamar para o táxi, o Xané 6201. Solo Salvador, 2712, azul. Adiante. Para puxa e acionamento. Bate 3, autorizado, reporte pronto para o táxi. Tente autorizado, reporte para o táxi, 2712. Salvador, é o 79352. 9352, ingressa Taxi Lima, prossegue até a cabeceira 35, táxi via pista até a próxima esquerda, liberando na Taxi Papá. Lima e depois Papá? Negativo, Lima em frente até a cabeceira 35, que fica à sua frente. Após, ingressa a pista 17-35, taxia em frente da pista 35 sentido 17, será a próxima esquerda na Papá. Ciente, o 7935. 79352 é o solo, é a torre? Prossiga. Taxi à sua direita, o senhor está ingressando na área remota. Taxi à direita, siga em frente, siga centerline. Taxiway Lima é à sua esquerda. obrigado, 793. Mantenha a posição. A bordo, 3 horas, alterna Salvador para o táxi. Qual é a retaguarda desse Boeing da TAM? Boeing não, é 2 da TAM, é o último avião do pátio. O senhor está visual? Está à sua frente, um pouco à sua esquerda. Afirmativo, visual. Ele é o último avião do pátio, é a retaguarda dessa aeronave que se encontra no táxi Lima, está visual? Afirmativo. Nessa táxi que o senhor vai ingressar, seguindo a iluminação azul. CMO 79352. Salvador. Livre táxi. Em frente ao número 2 para decolagem, azul 2712. Livre táxi, número 2 para decolagem, 2712. Solo, gol 645, autorização, Vitória. Gol no 645, aguarde autorização. É. Ingressa na Lima, siga em frente até a cabeceira 35. Ali ingressa, curvando à direita. Prossegue via pista até a próxima esquerda, táxi Sui Papá. Ciente. O 7930 vai taxiar para a terceira, depois ingressando na principal, até a Papá e a esquerda. Meia. Senhor apoio. Ciente. Fica em frente. Até a cabeceira da pista 35, após ingresso à pista, liberando na Papá, lá encontra-se o pátio do aeroporto. É o primeiro à esquerda. Obrigado. Até Papá. Aeroporto. 792, número 2 para decolagem, siga em frente, segunda direita na Índia. Após... ponto de espera da 1-0, transferência. Sempre seguindo como número 2, Índia, ponto de espera, transferência 1895, graças, boa noite. Boa. Pois agora à sua direita, táxi pela pista, vai liberar a próxima esquerda na pista 35, sentido 17. Obrigado, 793. Gente, o hangar da Aerostar fica aí logo à sua esquerda, acho que é o primeiro hangar do Pátio 5. Obrigado mesmo, bom trabalho. Confirmando, é o segundo andar, é o segundo hangar do Pátio 5, à sua esquerda. Segundo hangar, obrigado e bom trabalho. I'm 05, Cochrane again, descendo to 4,000 feet, by heading Alagoinha, intersection 2, intercept 3. Both arrival, QNH 1014. Olha, pronto pra cota? Relativo, né? Escuta. Autorizado pra Vitória, conforme rota do plano, nível 360, saída da EL, Leda após Bidev. Curva direita, transponder 5020, controle 120 decimal 8. Ok, autorizado Vitória, nível de voo 3020, conforme saída é a Dael, Leda e Derby. Curva direita após. 5020-108, controle de saída. Correto, chama pronto para acionar, gol no 645. No 645. Salvador, boa noite, 2712 da Azul, ponte de espera da 1-0. Oxinei 1-2-1-0, livre de decolagem para o Stona 0, venta agora 150.07, nós, 8014. Oxinei 1-2-0, na linha qual? 2712 da Azul, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, Azul 2712. 3897, solo. 3897. É, já vi copiado, confirme. Sim, já copiou. Ok, chame pronto para acionamento. Chamará. O 2792 alinha e mantém pistão no zero. Ali mantém 1-0, 2-7-1-2, Azul. Solo Salvador, Azul 2781. Oxené 6201, decolado ao Zuno 8, controle 1208. 208, Oxené 6201. 0 para conquista, sente da Romeu. Azul 2781, aguarde porta. Subo para nível 360, direto Leda. 360, vai voar direto Leda, Oxené 6201. Solo, gol no 645, pushback, acionamento, posição 2. Ajuste no 0, no 4. Livre decolagem, 2, 7, 1, 2. Zulu 2781, autorizado para a vitória da conquista, conforme em rota do plano de voo, nível 1,60, saída Arbor, transição Elefa, curva direita após decolagem, transponder 5042, controle 120.8. Dado 160 para conquista, decolada 10, Arbor Elefa, transponder 5042, 208 controle, Azul 2781. Azul 2781, cotejamento correto. Reporte pronto para acionamento. Chamar. Oxené 6259, já está finalizando o pushback? Senhor. Entendi, afirmo. Reporte pronto para o táxi. Aguarde autorização. Aguarde. É o Oxenair 6259? Galeão, não copiei PLB nem autonomia. 57 a bordo, autonomia de 5 horas. Gente, autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera, pista no zero. Indy Alpha, ponto de espera no zero. Só está. Solo 347 autorizado. Confirme. O 347 pode iniciar o feedback, coronado da DM, já passou a retaguarda. Tá, 3897, coordena com a equipe de solo, chama pronto para o táxi. Bora pro táxi 397. O gol no 645, pronto pro push? Certo. Autorizado, em coordenação com a equipe de solo, chamo pronto pro táxi. Autorizado, chamo pro táxi, 645. Boa noite, Oxenero, 6259, pronto. 6259, totalmente pronto. Autorizado aliás, decolado no 0, vento 160 graus 08 nós, ajuste no 0, 1, 4. Se decola, no 0, no 4, de imediato, 6259. Leme 2201, chame sempre o Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325, alterna 251, achane 6201, boa noite. Boa. Voo no 705, desça para 2 mil pés, livre LS, após estabilizar. Autoriza Simbra visual do 705. Under seat Q1H1014 report established. Defender Q1001700 259, decolado 227, ponto 1208. 08, boa noite. 128 a bordo, 3 horas e 35, Campinas. O 3, jogou no 645. Afirmo. 3 horas, Campinas, PLB. 128. Livre táxi, Índia e alto ponto de espera no zero transferência. Ponto de espera, transferência 4R, gente. Ponto de espera no zero transferência, então 3847. E Alfa, Tony, 3947. Controle, alguma chance 6259 voa norte, você? Afirmativa, aguarde, eu chamei 6259. Não, aguardando. Bro, 1705, have the weather inside. 1704, contact tower, 118-195. 118-195, thank you, have a good night, go 705. Mother Tower, good evening, go 705. Chanel 6259, go in Motiva. Direto Motiva, muito obrigado. Stream 1645, the of Go Company. Go 705. 1705, report gear down and lock it over auto marker. Sir, report auto marker, go 1705. Go, jogou no 645, ponte espera no zero, pronto. Marker, go 1705. 1705, clear to land runway 10, the wind is 160 degrees 07 knots, and altimeter is heading 1014. 1804, clear to land, runway 10, go 1705. 1645, mantém o ponto esperado no zero. Gente, mantém. 645 alinhar e manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, vou 645. Bruno 701705 runway vacated, underground at 33, depart, ground frequency 121.1. Bruno 645, livre decolagem da pista 10, vento 1.60 graus, 07 nós, ajuste no 0 no carro. Livre decolagem da 10, Bruno 645. Fire, tax approved, position 02, way prone. Passa para outra posição, 02, my head going, go 1705. Oi, Salvador, 3897, ponte espera pronto. 3897, alinhar e manter. Alinhar e 3897. No 645, decolado aos 34, controle 208. 208, com 645. Controle Salvador, gol no 645, decolou na Dael, cruzou 1400. Bruno 645, acione transponder 5030. 5030, gente. Bruno 645, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, gol no 645. Chanel 6259, chame centro Recife em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, decimal 1, ou chame 6259, boa noite. Boa. Vento é 160 graus 07 nós, ajuste no 0 no 4, livre decolagem da 1 no 0. 1 0 no 4, livre decolagem no 0, 319, 6097. É o 3897, decolou os 37, chama o controle 1 no 10 0 10 0.